de vinil, ao que diz a editora nacional, não está prevista. Arranque da primeira das 2 horas de Orelha Extra. Olá, o tema foi Espina Dorsal, de AG Dávila, como dissemos. E continuamos com o excelente estreia para The Rails, Fair Warning. Oh, Bonnie Portmore, you shine where you stand. And the more I think on you, the more I think long. If I had you now, as I had once before, all the lords in all England couldn't purchase Portmore. Oh, Bonnie Portmore, I'm sorry to see such a woeful destruction of your ornament tree. For it stood on your shore for many's a long day, till the boats of Antrim came to float it away. All the birds in the forest, they bitterly weep, crying, where will we shelter, where will we sleep? For the oak and the ash, they are all cut and down, and the walls of Bonnie Portmore down to the disco estreia, longa duração, para o casal Cammy Thompson e James Walburn. Ela, filha da grande dupla inesquecível Richard and Linda Thompson, e ele, guitarrista que já colaborou com meio mundo lá por Inglaterra. Chamam-se The Rails, o álbum Fair Warning, e ficamos aqui com o tema abertura, excelente balada, Bonnie Portmore. Continuamos agora com o regresso de uma outra dupla, já no seu segundo álbum, chama-se Divide and Exit. Falamos, claro, dos Enfants Terribles Sleaford Mods. Vamos ficar precisamente com dois temas deste último álbum, Tied Up in Knots e Under the Plastic and NCT. Smells like decent bacon. Kevin's getting footloose on the overspill, under the piss station. 2 pints, destroyer, on the cobbled floors. No amount of whatever is gonna chirp the chip off. It's the final countdown by fucking journey. I woke up with shit in my sock, outside the Polish off license. They don't mind, said the arsehole to the legs. You gotta be cruel to be kind. Shit bank, save it up like Norman Colin. Release the stench of shit grub like a giant toilet kraken. The lonely life that is touring, I got an armful of decent tunes, mate, but it's all so fucking boring. Tied up in knots with a Z, you cunt. Black t-shirts and state tots. Knob is nuts, the rule of rough cuts. A to Z of nothing gets all the shiz. We are real, we are looking 20p and the 10p mix. Crab Eyes, another lonely little DJ with no fuck weed, Kellogg's Conks, Oblique Shits, Arcock, the green light don't stop, the shit homegrown dealers of Berlin, begging for lolly, and it's beautiful how the privilege still let them in. Tied up in knots, shit, and then the dealers tipped up. Under the plastic and NCT bollocks. Rivita. Rivita. Crack black pepper. Comrades, pick up your arms. The long arm of the law is indeed in charge. I won't talk to nice people if they look rich. I know it's not on, mate. I'm such a fucking bitch. Surfing comments, looking at the likes, whilst the coppers chase bandits through the top valley skies. To disagree on social networking sites is to kill the counterculture. The overturn has died. We pander to the camera and we want to be observed. We don't get what we ask for, we get what we deserve. Stale fags hang on my clothes like indie band badges. As I remember last night, ignoring people I don't like, trying to buy a pint. And what does it matter? What if I rot inside a care home with eight of the bastards immobile with crap banter? Oh look, there's Jay. We're here. Give us a tinkle on the rattling Joanna, mate. Under the plastic, an NCT of grain and marks did follow me. Under the general way of it all, existing possible visions of you. It's one of them, innit? The violent exit, let's fucking bin it. Rivita existence, a pointless opposition to the fat of pointless state resistance. And the state is no longer your voice. The mechanics hijacked by the lies in false choice of a false fucking choice. Tied up in death, I hate the terror, the horrible fear, whilst life knifes you as it screams, you've got fuck all left. Under the plastic, an NCT of grain and marks did follow me. Under the general way of it all, existing possible visions of you. People might be in groups willingly, let them get on with it. You can't expect people to listen to your fucking mouth just because you don't believe in it. Thousands of Saturday lager bellies punching the air, denouncing the value of somebody else's flag, whilst viciously believing in theirs. Fucking useless, this well-trodden street. Fake notions about the so-called elite and that mould, spit, Trent Bridge chaos. It's not really, is it? Cardboard Evies, drones to the delusions of a never-never land, where the cross rings out the orders. Don't let the mechanics of fear trick you into thinking you are some kind of warrior eating barbed wire on the wave of violent disorder. Three words: cage, wheel, hamster. Here's a bit of cheese. Nibble the bastard. Under the plastic, an NCT of grain and marks devour me. Under the general way of it all, existing possible visions of love. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see out at the land? Don't see out on my own. Orelha Extra, spreading the gospel around here. We'll be right back. excelente álbum para o produtor Gunnar Wendell, que assina como Kasim Moss, chama-se Workshop 19, saído precisamente na editora Workshop. Para hoje, nesta primeira hora de Orelha Extra, o tema 3, eles não têm título, no caso, como está discriminado no disco, Untitled A3. Primeira das duas horas de Orelha Extra com Fernando Cabrita. Este é o tal canal auditivo suplementar. E finalmente ao terceiro disco, os norte-americanos Real Estate acertam mesmo na mush. Excelente álbum, chama-se Atlas. O tema que roda já a seguir, Primitive. Terceiro álbum na carreira dos Real Estate, chama-se Atlas, a estrear por aqui com este Primitive. E este ano a excelente e já histórica editora Merge faz 25 anos, durante estes 25 anos tem tido uma carreira absolutamente irrepreensível, com tantos e bons discos que nos tem dado. Sai agora com um sampler, como eles chamam, uma compilação precisamente para comemorar o 25º aniversário. Há também espetáculos ao vivo ou festivais e a reedição de discos históricos, como por exemplo o Nixon dos Lamb Shop ou outros. Nesta compilação encontram-se temas de bandas antigas do catálogo da Merge, mas também coisas mais recentes, como por exemplo a nova banda para a nossa muito adorada Mary Timoney. O novo trio chama-se XX, precisamente o nome do álbum a solo de 2005 de Miss Timoney. O single Hot and Cold vai rodar já a seguir, está incluído precisamente neste Merge 25 Sampler, e depois vamos recuperar o inesquecível, muito, muito inesquecível Up With People dos Lamb Shop. Nova banda para Mary Timoney, os XX, o segundo X tem um H, o single Hot and Cold, incluído na compilação Merge 25 Sampler, com a comemoração do 25º aniversário da editora Merge. E, claro, como dissemos, Lamb Shop, Up With People. Yeah, there comes a booming sound. It used to come from underground. Now it emanates from a kind of welfare state. Soul. Yeah, baby of the soul. Not that sweet, sweet soul. Let's be certain, the deliberate monologue. As sure as if it will fall across you, onto you. Will most certainly leave the doing undone. Come on undone. Come on and done. We are doing, and we are screwing up our lives today. Up our lives today. Up our lives today. Up our lives today. Up our lives today. Up our lives today. Up our lives today. Up our lives this week. Trying to do it. It's this week planted. Come on, watch it now. Come on, watch it now. Come on, Pajanay. Come on, Pajanay. Come on, Pajanay. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo de Fernando Pedrita. colar ao peito. Forte, mulher do norte, forte, ar de respeito. Jeito de quem traça, aí tu comanda a valsa. Feito de ter graça, raça é o conceito. Manda na praça e não disfarça, que é rainha altiva. Menina matriarca, marca de cidade diva. Busto de granito, esculpido no fio da navalha. Curta é o pavio em rastilho, fagulha brava. Quem é que encanta com o sorriso de catraia? Tem mão na anca, se preciso rouba a saia. Lá é levada da breca, se não te curta é direita. Não consegue pôr cara de quem recebe uma caneca. Se o homem não se comporta, troca o canhão da porta. E depois é louca para beijar na boca a carioca. Porque tem pelo na venta, calco uma ferida. Na vida não se lamenta, aguenta de cabeça erguida. Feito com a mão pesada, quando é carinho ou quando é castigo. Olho de cara lavada, quando te digo que sou perigo. Eu só tenho uma palavra, deita na tua cara, clara como água. Eu agarro num abraço, dás o dedo, quero o braço. Aplausa quem feitiça, maga, manha que conquista. Dengosa sem preguiça, atiça a cobiça à vista. Tem alma cigana, cigarra atarefada. Sem calma, comanda a cidade desgarrada. Feito com a mão pesada, quando é carinho ou quando é castigo. Olho de cara lavada, quando te digo que sou perigo. Eu só tenho uma palavra, deita na tua cara, clara como água. Eu agarro num abraço, dás o dedo, quero o braço. Guerreira, arregaça as mangas e chega onde quer. Veio mudar por estas bandas o conceito de mulher. Antes só fumar charros na banheira, que ficar a ganhar pó com doxina. Prateleira, tripeira com muito orgulho, tripa por qualquer bagulho. Evita dizer, tem calma se não assumes barulho. Quando ama é por inteiro, erga à volta uma muralha. Mas pensa nela primeiro, não se fica por migalha. Para onde aponta a bússola, é o azimuth. Para quando a fronte é explícita, é atitude. Não iludo, trago música translúcida no clube. O zumbido ao teu ouvido é o efeito da altitude. Grito, sou guerreira, desnorteio, sou norteia, império. Porque carrego o meu sonho convicta. Tripo, sou tripeira de ferro, sou ferranha e não nego que mantenho o meu trono invicta. Feito com a mão pesada, quando é carinho ou quando é castigo. Olho de cara lavada, sou perigo. Eu só tenho uma palavra, dita na tua cara, clara como água. Eu agarro num abraço, dás o dedo, quero o braço. Dás o dedo, quero o braço. Dás o dedo, quero o braço. Dás o dedo, quero o braço. Dás o dedo, quero o braço. Foi das melhores coisas que aconteceu à música portuguesa nos últimos anos. Ana Matos e o seu alter ego Capicua. Este é o segundo álbum, chama-se Sereia Louca. Hoje por aqui ficamos com Mão Pesada, com a participação de M7 e outro casalinho, no caso os escandinavos das Als. tema leva dedicatória para uma ruiva muito, muito especial. O casal Simon and Erica Hangel, que dissemos serem escandinavos, mas eles dividem-se entre Estocolmo e Montreal. Das Alls, novo álbum que se chama Turning Rocks, o tema foi How In My Bones, e acrescentaríamos In My Heart. Novo trabalho para os norte-americanos Creepoid, homónimo, já soa na Dua. Advanced alien race. What do you expect? editora de Seattle, Suicide Squeeze, sempre editou excelentes singles em vinil e reúne agora a maior parte deles nesta compilação. Ela que está quase por fazer 20 anos de idade, a editora, claro está, chama-se a compilação Suicide Squeeze Records Presents Forever Singles. Ficamos com um deles, Merry Go Round, que pertence a The Coat Hangers, e vamos ouvir ainda outro, La La La La Love You, para No Bunny. É o final da primeira das 2 horas de Orelha Extra. Até ao fim, depois desta compilação e dos temas destacados, ficaremos por aqui ainda com Aram Bajakian, do álbum There Were Flowers Also In Hell. Oh,

appears on television and gives the American people a finger. I got mine. Fuck you, every crumb for himself. Depois de terem já dado o tratamento dub à música western ou ao catálogo dos The Clash em bons discos, eis que se dá em 2014 o regresso do quarteto suíço Dub Spencer and Trance Hill. Não se riam, é mesmo o nome da banda. E quem não sabe quem foi Bud Spencer e Terence Hill, especialmente os ouvintes mais novos, vão googlar. Novo disco para Dub Spencer e Trance Hill, agora debruçados sobre o grande escritor e poeta da Beat Generation, William S. Burroughs. O disco chama-se precisamente William S. Burroughs in Dub, e ficamos na abertura desta segunda e última parte da Orelha Extra com o tema Dead Souls. Thank you. Em 2008, quatro músicos com créditos mais do que firmados resolveram criar uma banda cuja temática central fosse o desporto baseball. O primeiro disco que saiu precisamente nesse ano chamam-se The Baseball Project e esses quatro músicos são Peter Buck, dos R.E.M., Linda Pittman e Steve Wynn, este mais conhecido pelos históricos Dream Syndicate, e também Scott McCaughey, dos Minus Five. É o terceiro álbum para The Baseball Project, chama-se Third, e ficamos com o tema 13. Estão dadas as boas-vindas à segunda e última parte de Orelha Extra, com Fernando Cabrita, também de seguida o CD duplo, ou melhor, acompanhante de Traveling Companion, chama-se A Senhora Tift Merritt, e o tema com que vamos ficar, Real Good On My Own. Oops. Edição do álbum de 2012, Traveling Alone, acompanhado por um CD bónus, este Traveling Companion, temas em formato acústicos, precisamente desse Traveling Alone. Ficamos com um deles, Real Good On My Own. Oh my gosh! Orelha Extra, vemos com os ouvidos. Somewhere são das nossas bandas pop favoritas, muito por culpa da menina Jessica Weiss, mas obviamente não só. São os Fear of Men no seu álbum estreia Loom. Ficámos com Green Sea e este Defra. E continuamos ainda por Terra dos Bifes. Single para The Fat White Family, ou se quiserem os Fat Whites, chama-se Touch the Letter. E de volta temos também o pregador David Eugene Edwards com a sua banda de há já algum tempo, o Zuvenant. O novo disco Refractory Obturate é talvez o mais rock que conhecemos do Zuvenant. Vamos ficar com o tema inicial, Corsicana Clip. Mas Mais um tema retirado do último trabalho, salvo erro, o terceiro disco para Brent Nocky, o músico de Chicago, em edição através da Spectrum Spools. O tema esse foi Pala, e continuamos a divulgar o disco Familiar, o último trabalho para Acceptor. It's an appearance of Mesmo Same Address, Different City, Blues Acceptor. Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, segunda e última parte. De volta temos os Motorcycle, novo disco chama-se Behind the Sun. Roda já a seguir The Promise. Yeah.

disco para os Ox, que não é um álbum de originais, é sim uma espécie de compilação. Tem por aqui temas dos álbuns anteriores, Pushover e Rub, mas também alguns originais, como é o caso deste tema que acabamos de escutar e que encerra este disco homónimo dos Ox, Bastard Test. É o final de mais 2 horas de Orelha Extra. Não se esqueçam, podcast em orelhaextra.com, também no agregador de podcasts Face 108.1, e o contacto eletrónico faz-se através do e-mail orelhaextra@sapo.pt. Para o fim, novo single para os Codede, Guitars from H10, é já o volume 7, o tema desta vez vai ser Souvenir, e depois ainda, possivelmente, Marisa Nadler, do último July. Tchau! sent a letter, and it reached me. Some things never change, be it a river, be it happening to every